cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então, bem-vindos aqui a mais um cá se fazem, cá se tocam, a FM Estéreo Rádio Boa Nova. E o programa que traz todas as semanas uma banda para destaque, sendo que esta semana é, uma vez mais, uma estreia. Ainda que seja já o segundo registro desta banda, os The Glockenwise, que tem em Leeds o seu segundo registro. Pois bem, estamos a falar com uma banda que tem origem em Barcelos, portanto, bem lá de cima no norte, e que, com o selo da Lovers and Lollipop, da Vice, portanto, temos então aqui, como disse há pouco, o segundo álbum, e que anda aqui em estreia, portanto, e aqui no FM Estéreo da Rádio Boa Nova. Um single que veio a desmistificar o que ia ser este álbum, veio a ser, enfim, divulgado aqui na Boa Nova antes da saída do álbum, e falamos do Time to Go, mas é, efetivamente, com a possibilidade de ouvir todo o disco, que nos permite ter aqui à conversa a banda de Rafa, Fiuza, Cris e Nuno. Sendo que é o Rafa que temos ainda à distância de telefone, naturalmente, para falar connosco. Antes de mais, bem-vindo aqui à Rádio Boa Nova, Rafa. Olá, obrigado. Dizia há pouco que é um segundo trabalho, e como tal, tem todo o registro que tem a ver com o Building Waves, que é um álbum já de 2011. Sendo um segundo trabalho, criaram uma expectativa diferente em relação ao primeiro? Acaba por ser muito diferente, porque em relação à questão das expectativas acaba por ser mesmo muito diferente, porque como disse há pouco, o primeiro trabalho é um bocado a descoberta dessas coisas todas, e então no primeiro trabalho nós não tínhamos expectativa rigorosamente nenhuma, porque nunca tínhamos feito nada do género antes, e então não sabíamos muito bem o que esperar. Agora, com o segundo trabalho, não é que tínhamos expectativas enormes, mas acaba por ser diferente, porque já estamos a contar um bocadinho com as coisas e acaba por ser um bocado diferente, não há maneira nenhuma de contornar isso. Over time you'll see new places and think they're all the faces. Yeah, you think it's time to go. Está aí para disponibilizado, para venda, tanto do lado Leeds, como nós já dissemos há pouco, e que, de algum modo, é todo ele nortenho. Quando digo nortenho, é gravado lá em cima, no estúdio Estado da Bandeira, portanto, lá em cima, tendo em conta que ele é o hospital, não é? Estúdio Estado da Bandeira, e que junta, portanto, para além dos componentes da banda, que já falámos, um conjunto de mais de amigos. É a razão de ser, de licença do disco, é muito por ser feito, de facto, com amigos. Sim, isso é a razão de ser tanto do Lixos como da banda do Glockenwise. Acaba o nosso trabalho é um bocado por aí, acaba por viver muito de amizades e de ligações com pessoas com quem nós gostamos, e essa acaba por ser a base da nossa música e daquilo que nós fazemos. Vasco Mendes, um realizador do Porto, vem de alguma maneira alinhar convosco para gravar o vídeo, que portanto, é gravado no estado de Lino Ribeiro Novo, portanto, o estado do Gil Vicente. É esse interesse, de facto, em apresentar, associado à música, um teledisco de maneira a captar o interesse das pessoas? Sim. Claro que os telediscos têm toda a importância no disco, porque acabam por ser o primeiro impacto que tens com os discos, não é? Quando tu queres comprar um disco de alguma banda, acaba por ser uma demo, não é? Tu ouves e vês aquilo, e se aquilo te agradar, provavelmente traz mais facilidade em comprar o disco do que se não o tivesses visto, e acaba por ser uma parte da divulgação do disco que tem toda a importância, e nós tentamos sempre ter algum cuidado com isso. E porquê é que vêm a fazer o videoclipe agora para Litchi, sendo que o Time to Go é aquele tema que vocês avançaram como, enfim, para anunciar este álbum? Sim, foi exatamente por causa disso. Como já tinha saído o single antes do disco sair, que era o Time to Go, depois quando o disco saiu mesmo, nós achámos por bem fazer um vídeo para outra música e escolhemos a Litchas, que era a música que nós queríamos fazer vídeo, uhum. E então fizemos assim. Quem estreia aqui na Boa Nova, como é o caso do Rafa, há sempre uma fase de desafios. Então vamos ao primeiro. Imagino que pode vir tocar aqui Oliveira do Hospital. Não sei se conhece a cidade, não lhe perguntei. Não, por acaso acho que nunca estivemos aí. Muito bem, então. Então vêm tocar aqui Oliveira do Hospital, tem um palco aqui numa zona de anfiteatro, muito interessante. Assim, são obras minhas, mas eu suspeito, sou de cá. Mas imagino que vêm tocar. E quem organiza a festa diz assim: podem trazer convosco duas bandas nacionais. Quem é que os de Clock and Wise iriam convidar para vir convosco? Isso é muito complicado, é uma pergunta mesmo difícil. Dizer que são desafios. Pronto, sei lá, temos imensas bandas amigas, sei lá, aqui de Barcelos, Black Bombay, depois outro pessoal que não tem nada a ver, tipo Festival Falkers, e podem ser essas duas bandas. Uhum. Mas como estava a dizer, é uma pergunta muito difícil, porque temos muito pessoal amigo a fazer coisas também, e então

city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A stars made for us tonight. The passenger, how he rides. Oh, the passenger, and he rides. He looks through his window. What does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. He sees the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. Cause it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. Muito bem, Iggy Pop iria ter os Logan Wise no seu concerto. Agora vamos então àquela que dizem que é mais complicada. Imagino que vai haver um disco de tributo a uma banda nacional e que querem que os Logan Wise façam uma versão de um tema dessa banda ou desse autor para integrar esse disco. Estamos a falar de que autor ou banda e que já agora que tema seria esse? Isso é uma pergunta bem difícil, realmente. Deixa cá ver. Puxa, é mesmo uma pergunta muito difícil. Uma banda portuguesa, os Mal Morte. Mal Morte, e também Norte de Braga, não é? Sim, não tem nada a ver com ser do Norte, é uma banda que eu gosto imenso. Podia ser do Algarve. Muito bem, é a banda do Adolfo Luxúria Canibal. Estou por mim a suspirar por teus olhos verde mar. Agarrado ao televisor como o velho caçador, só à espera de te ver e desfrutas de lazer. Nesse anúncio ao shampoo inspirado por baixo, é mais fácil perceber como voa um avião. É mais fácil antever a chegada de um tufão do que achar no manual instruções para deslindar os novelos da paixão. Quando surges no ecrã pelo meio da manhã, teu jeito de sorrir, tua pele a reluzir, numa imagem estival que te deixa sem igual. Faz os desafios com maestria. Há pouco estava a falar da questão aqui do Norte, e é sintomático. De facto, temos a percepção que parece que há mais bandas a Norte do que a Sul. E disse mesmo que conhece várias bandas, normalmente mesmo de Barcelos, dedicadas à música. Isso, na sua opinião, deve-se a quê? A que haja mais condições para ensaiar? Por exemplo, recordo-me de quando falei aqui com os Peixe Avião, e aí estamos assim de facto a recuperar aqui a cidade de Braga, que eles próprios nos diziam quase no início que tinha muito a ver com a cedência de espaços no antigo estádio, onde havia efetivamente salas de ensaio para bandas, e talvez isso tenha dado origem a que esses outros, como os Balão de Ferro, etc. Acha que Barcelos vive um bocado também essa vicissitude, não? E Barcelos acaba por ser o contrário do que se passa em Braga, porque, ao contrário do que os Peixe Avião disseram, em Barcelos não há esse espaço, nem essa assistência de espaço por parte da autarquia, sim. E da Câmara também, não há efetivamente nenhum sítio para ensaiar em Barcelos. Esses sítios são todos casas familiares e etc, etc. Ou seja, são sítios que acabam por ter que se arranjar, porque não há mais alternativa. E aí, então, mas, como estava a dizer, não é por não haver sítio para ensaiar que não há bandas. E acaba até por acontecer o contrário. Há imensas bandas. E acho que a razão de existirem mesmo tantas bandas é o facto de... Por um lado, há já uma espécie de tradição, pelo menos aqui em Barcelos, nos anos 90, de pessoas fazerem bandas e não sei o quê. E depois acho que é a maior causa disso acontecer, que é que não há nada para fazer. Ou seja, ou vais jogar futebol, ou basquet, ou então fazes uma banda, quer dizer, não tens assim grande alternativa, ou então metes-te na droga logo aos 15 anos, pois, acaba não, por ser assim. De facto, não é um vício saudável. Pronto, significa isso que é a banda, ou como o caso dos Glock and Wise, acabou por ser um escape. Sim, claro que sim, acabou por ser e ainda é. Os Glock and Wise funcionam como aquela nossa parte das nossas vidas em que estamos ali e as nossas únicas preocupações é afinar as guitarras e tocar e estamos ali todos contentes. E acaba por ser essa também a força motora da banda, que é a banda funciona como um escape e as coisas estão a funcionarem bem e acaba por ter de funcionar assim. Strange, but I know it's not. Try not to make us feel that strange, but I. tendo aqui já um segundo registro, portanto, em termos de CD, neste caso, mas um registro que torna tudo mais, como é que ia dizer, mais sério. Ou seja, a partir do momento que há um disco, ou neste caso já um segundo, faz com que deixe ser encarado tão só como, enfim, uma banda que se encontra para fazer umas coisas, mas passa a ter tudo uma conotação um bocadinho mais séria. Sim, sim. Isso acaba de ser verdade, porque o primeiro disco é sempre, e não por mais para uma banda jovem como nós, em que somos todos novos, era o primeiro disco, e éramos assim encarados como os miúdos que andam por aí, até fizeram um disquito e tal. Agora com o segundo, não sei se as coisas mudaram, mas acaba por ser como estava a dizer. Estamos aqui para provar que não somos os miúdos que até fizeram um disquito, mas somos os miúdos que gostam de fazer discos e vamos continuar a fazê-los. Napoleão, you had all I laid upon you. You beat the Russians and the Russians too, but tonight you have to make it on your own. Napoleão, they like the strength to fight a pure attack. You gave yourself a good pat in the back, but tonight, well, you know you're all alone. Yeah, you know you'd better run along. Da Lovers and Lollipops e a Vice, qual é a marca que eles deixam ficar no disco e qual é a capacidade que eles permitem com que, para que o disco de facto exista? Tem toda a capacidade, porque primeiro a Lovers and Lollipops e a Vice também já trabalham connosco desde o início e então e falando de ser um trabalho em conjunto, são pessoas bastante amigas nossas e com quem nós estamos quase todos os dias. E então acaba por ser uma marca, porque são pessoas que de alguma maneira acabam por ter influência em nós, porque são nossos amigos e nós amigos deles. E então acaba por ser ter uma marca, se calhar, que não é tanto musical, porque isso somos nós que decidimos, mas é toda uma marca de, sei lá, de como as coisas são feitas, tanto na editora como na banda, e acaba por ser mais ou menos o mesmo dos dois lados, e é uma marca não deixada por ninguém, mas é uma marca muito nossa. Quando eu digo nossa, falo da editora da banda. Isso tem mais a ver com afinidades pessoais do que provavelmente afinidades em termos musicais? Sim, completamente. Acaba por ser 90% de afinidade pessoal. E acaba por ser muito isso, como eu já disse há um bocadinho, é o motor das coisas. Se não houvesse Lovers and Lollipops ou Vice, teríamos à mesma uma edição dos Walking Wise, ou de algum modo nem pensariam nisso? Nós quando começamos a tocar, não tínhamos qualquer ligação com a Vice, nem a Lovers and Lollipops, porque a Vice nem existia nessa altura. E acabou por se juntar porque, de alguma maneira, a editora viu em nós o reflexo daquilo que acaba por ser também um bocadinho a maneira de trabalhar da editora, E nós vimos na editora o mesmo que eles viram em nós, que é, há aqui uma maneira de trabalhar e uma maneira de viver as coisas que é muito semelhante entre as duas, e então facilita-nos imensa vida, porque não há aquele processo chato e burocrático entre bandas editoras em que chega um momento em que tens de sentar e discutir. Quer dizer, nós fazemos isso, mas de uma maneira completamente mais fluida, não é? Sim, uma maneira muito mais fluida, onde toda a gente se conhece muito bem e toda a gente sabe aquilo que quer. Vamos falar agora aqui da componente da criação dos temas. Como é que vocês, enquanto banda, funcionam para criar as músicas, nomeadamente deste Leeches? A banda acaba por funcionar, acaba por ser um processo muito simples. Nós, na maior parte das vezes, chegamos aos ensaios, normalmente as ideias das músicas vêm das duas guitarras, ou seja, ou é o Nuno ou sou eu, e depois alguém aparece com uma ideia, ou um riff, ou qualquer coisa, e depois lá vemos isso entre todos e decidimos a melhor maneira de fazer as coisas, e depois posteriormente aparece a voz. Acaba por ser esse processo assim muito simples mesmo. E é um processo simples, ou melhor dizendo, é um parto simples ou muitas vezes tem que ir a cesariana? É muito, normalmente quando já tem que ir a cesariana é porque já não vai ser grande coisa dali, por isso nós passamos logo à frente. Portanto, quando é assim abandonam um bocado. Sim. Por exemplo, para a criação deste Leeches, o que é que ficou na gaveta? O que é que foi abandonado? Foi muito pouca coisa, no máximo dois temas, e acabou por ser mesmo muito pouca coisa, porque era o que eu estava a dizer, se as coisas tivessem a sair muito forçadas, nós se calhar não tínhamos gravado um disco e meio, tínhamos gravado mais tarde, porque não tínhamos qualquer pressa. Quer dizer, ter pressa para fazer um disco mal não faz sentido nenhum, né? Harder to see. vosso ritmo de edição eventualmente será este, de 2 em 2 anos? Não, nós também fomos um bocado forçados, porque o Nuno esteve fora 6 meses, e durante esses 6 anos, como foi o primeiro disco, nós aproveitámos ao máximo para nos expor e tocar o máximo tempo possível. E então, como estávamos todos a viver fora, quando estamos a tocar, não dá para ensaiar. E então, temos um bocado que optar por andar a tocar o máximo possível, porque fazia todo sentido que assim fosse no primeiro disco. Vamos agora falar do componente do ao vivo. É o vosso melhor elemento, é onde se sentem bem, tendo em conta que estou a falar aqui de um rock and roll cru, que é onde se sentem melhor, eventualmente, no palco, frente às pessoas. Sim, é. O palco acaba por ser a gente da banda. Nós adorámos fazer discos e adorámos compor, mas é no palco que nós gostávamos mesmo de estar, e nós criámos as coisas para funcionarem bem no palco. Então, tocar acaba por ser o nosso ADN. E por falar em palcos, vocês tiveram, recordo-me, por exemplo, no Ótimos Primavera Sound, portanto, estiveram lá dos My Bloody Valentine, dos Liars, e a razão por que perguntamos, qual é o sítio onde melhor se sente? Que tipo de espetáculos é que, enfim, são mais propícios à presença dos Gawk and Wise? Sim, mas por acaso, nesse ponto de vista, temos alguma felicidade, porque o Gustavo Sati acaba por resultar bem em palcos enormes como em clubes. Mas eu acho que o sítio ideal para nós tocarmos é num clube para 200 pessoas, no máximo. Assim, uma coisa muito apertadinha, em que as pessoas estejam mesmo à nossa frente e nós à frente das pessoas. Isso acaba por ser o melhor sítio para ver um concerto nosso. têm a noção de quem é que venha comprar este Leeches? De quem é que descubra, enfim, num descaparate de vários discos, e quem é que escolhe o tema, o álbum dos Black and Whites? Não sei, é uma pergunta muito difícil, porque apesar do disco ser um disco com um toque juvenil e serem músicas joviais, no entanto acabamos por ter muitas pessoas assim mais velhas nos nossos concertos, e então se calhar muitas das vezes esse pessoal assim mais velho acabam por ser os primeiros a comprar os discos, porque os jovens geralmente sacam, como toda a gente o faz, e não há problema justamente nisso, mas se calhar as primeiras pessoas a comprar os discos acabam por ser as pessoas assim um bocadinho mais velhas. Também porque se calhar têm outra possibilidade, gostam mais, têm aquele interesse em ter as coisas que os jovens ainda não têm, e então acabam muito por ser esse tipo de pessoas a comprar os discos. Já aqui dizia-se outra banda, e no caso dos Seda diziam que a venda dos discos é um bocado como ele quando ia ao veterinário com o cão, que desde que o veterinário dizia que o cão tinha uma pulga, ele imaginava 12. E então que os discos, cada vez que há um vendido, há 12 cópias a por aí a rodarem. Ah, sim. Como é que vive com esse fenómeno? Vivo de uma maneira completamente feliz e agradeço bastante por existir isso. Quer dizer, a internet veio facilitar um monte de coisas a toda a gente. E nós não somos o tipo de banda que vai enriquecer a venda de discos, quer dizer, já ninguém o faz. Os discos acabam por ser uma plataforma para tocar, e é nos concertos que as coisas rendem mais. E os discos acabam por ser só uma maneira onde tu tocares mais e incides melhores. E não é tanto vender os discos, acabas por vender, mas é mais nos concertos. Né? As pessoas não vão correr para a loja comprar o disco de Black and White. Quer dizer, isso não existe. Tanto que o Bloco Anuais como outra banda qualquer, até pode haver, sei lá, 200 ou 300 pessoas que o façam, mas, quer dizer, não há folia nenhuma à volta disso. E acho que as pessoas, eu não quero estar aqui também a dizer que é um incentivo ao download, mas a internet facilita imenso as vidas. E, é um pau de dois bicos, não é? Sim, eu prefiro ter... Se tiver 10 milhões de pessoas a sacar o disco, eu fico super contente. Não fico de todo triste, não é por aí. Ainda que você tenha aqui um esforço notável no que diz respeito à componente gráfica do disco, muito por via para agradar aquelas pessoas que, há pouco disse, que gostam de ter o disco, o fenómeno físico. A quem se deve a componente gráfica do disco, que é um disco que, obviamente, ia dizer bicéfalo, mas tem duas capas, não seja, pode ser aberto de qualquer uma das maneiras, não é? Sim, sim. Essa composição tem bastante importância, porque acaba por ser o disco, acaba por ser a nossa cara, não é? Quando nós não estamos, então nós tentamos ter algum cuidado. Uhum. Não é, nós não tentamos fazer as capas propriamente para estarem em contraste direto com as músicas, não é? Porque se calhar quem olha para a capa do Leeches vê uma piscina e pensa que é uma banda de chill wave ou qualquer coisa. Sim. É assim uma coisa, a capa tem assim um sequedo muito calmo, assim, e acaba por ser uma coisa que não tem muito a ver connosco, mas que também tem a ver, e é uma capa que nós gostamos imenso e acho que funciona muito bem. Agradecer a disponibilidade dos Black and Whites por falar aqui connosco na Rádio Bonova, e se não for antes, pelo menos falaremos no próximo trabalho. Ok, fica combinado então. Um abraço, obrigado por nós. Um abraço. Goodbye.